usou para escuridão. Para os chegados que foram lembranças decepção. Para a família, dor e luto, morte é um absurdo. O mundo com sobre a cabeça nos deixa confuso. Dói no peito olhar pro lado e não achar um chegado de infância para conversar. Lembrar como era bom os tempos de infância. Relembrar de forma boa o que ficou na lembrança. Nos tempos tem pipa, ficava admirar. Zezo, Wesda, Dandy, Newton, Tiquinho e pá. Me espelhava de verdade nos doidos mais velho. Infelizmente muitos foram para o cemitério. Zezo foi um que se foi, vítima da pilantragem. Lá na fazenda foi morto por uns otários covardes. Manira se sofreu, pode acreditar. Depois de um tempo não aguentou e foi lhe visitar. Quem sabe foi daqui para uma vida melhor. Sem sofrimento na paz, com um Deus muito maior. E um pedido de dinheiro e droga ou qualquer coisa que tenha duplo sentido nessa vida louca. A vida é longa pra viver de ódio e ganância. Fique na fé, entrega a Deus e esqueça a vingança. Não caia na tentação como caiu Chiquinho. E perdeu uma parte da sua vida dentro de um presídio. Nos tempos de galera, hoje tá recuperado, cuidando da sua esposa, moleque no seu barraco. Me lembro de Jesus em 97. Recém chegado na vila, a gente tudo pivete. Bate um neguinho com a cara de invocado, com aquela bike de elusia pra todo lado. Lá, um certo dia ele escutava Racionais. Eu só conheço a Cazuza, Raça Negra e outros mais. Passei na sua casa, não deu pra aguentar. Fiquei lá na frente, só a escutar. Perdi a fita emprestada e ele me emprestou. Foi aí que a mudança em minha vida começou. Espero que agora ele esteja comigo. E pra Nino eu digo, bebe do seu sorriso, dos tempos bons e bonitos, irmão. Ao seu lado, esse é o recado de L.O. O seu chegado, uma certeza eu tenho, viver até morrer. Mas dos chegados nem um dia vou esquecer. Guardou o seu sorriso, a sua imagem. Lágrimas com isqueiro é dia de finado. Faço uma oração em respeito aos chegados que se foram sem seus sonhos realizarem. No vacilo tirarem suas oportunidades. Peço a Deus que me dê forças para lutar. Guia meus passos, Senhor, para eu não vacilar. Me dê forças para que realize meu sonho. Ver o amor próximo entre o ser humano. Tem vários caras que deixaram essa vida louca. E nós partiram dessa para uma boa. Bati a palma, chama seu Sebastião. Perdi a jambe, sempre tava, era difícil, não. Vários problemas de saúde chegam com a velhice. Se João também se foi, deixar essa vida triste pra viver com Deus lá no céu. Foram do amargo do fel para o doce do mel. Me lembro também de Dona Mira, um parto complicado custou a sua vida. Também o irmão de Olivo, o finado Rafael, me dava altos conselhos, esteja bem no céu. Vários carrinhos de madeira a gente montava. Antes esteja em paz nessa vida abençoada. Muitos sofreram com a morte, tipo um atleta. Um cara cheio de vida, vencer era sua seta. Agora que ele se foi, fica com você. Pensou por ele, ele está torcendo por você. É, meu pai, é difícil lembrar. Seu parceiro chegado, esteja em paz com Deus. Aí, neguinho, acompanhado do finado mar. Com certeza, véi, você agora deve estar. Foi traído pelos caras da sua própria banca, que se diziam amigos, bando de pilantra. Aí, parceiro Sami, esteja bem no céu. Sempre falo de vou de ver com o Toniel. Me lembro dos tempos, do o rap do Silva. Mas pode crer que no céu a sua estrela brilha. E a você se foi, muita gente gostava de você. Foi de repente chocou, não deu pra entender. Até hoje lamento em sua morte. Como de vários chegados que não tiveram sorte, se defrontaram com a surpresa chamada destino. Sabe, deixaram de chorar para viver sorrindo. Uma certeza eu tenho, viver até morrer. De vários chegados nenhum dia vou esquecer. Existência não foi bom não. Lágrimas na terra, foi plantar amor, solidariedade e compaixão.